望能变换成二六六零。 64-9, ajuste altímetro na 097, 30 pouso pichama 0, vento 250 graus, 039. Sobre pouso na Высота 973, Ювенту 270 градусов, 0312, завтра Кулач, пишите на Зайр. Bom dia, 3 aliados de decolar, pista no zero, vento 250 graus, 03 nós. Aliado decolar, será 9970. Chama o sol para a compra 21-9. Afirmo, espiral 9970, vento de 300 graus, 03 nós. Verão 9970, decolada 06, controle agora no 20, décima 8. 208, obrigado. 33, bom dia, autorizado aliás de decolar, pista no zero, vento de 2, 50 graus, 039. Sempre aliás decolar no zero, com 1233. 4, autorizado em área, decolar pista no 0, vento de 250 graus, 03 nós. Bom, 755, bom dia. Coxa de aproximação, guarde pista livre, reduzo a velocidade de aproximação. Reduzindo, 755. Mantenha o ponto de espera. Boa, 755, autorizar pouso pistão a zero, vento de 250 graus, 03 nós. Dúvida 10, voo 755. Azul 4234, decolagem 30, chama o controle agora no 20 decimal 8. 308, guarda. A fala meu, acho que é mais que livre acionar após ponto do táxi. Aliar e manter a pista no zero. Cinco no solo, os 3-2, direita 1-2-1 dessa live. Autorizar decolagem pista no zero, vento 270 graus, 03 nós. 7, decolada 3, 4, chama o controle 120, decimal 8, 0. 0, 8, 4. Do ataque, acho mais que a gente aporte no ponto de espera. Oi, Salvador, bom dia, 4753, já tá. Então, 4753, bom dia, tudo é pouso, pistão no zero, vento 320 graus, 03 nós, ajuste altímetro no zero, no 8. E depois, vamos no zero, tá, 4753. Baixa uma igreja autorizada, ingresso, é ponte alinhado e pronto para decolagem. gente mantém a posição ao chamar check. Bom dia, 0092. 0092, bom dia, continua a aproximação, ajuste o altímetro no 098. 098, 453 no solo, os 41 no livraram no 21, Detona 9. Ao livrar, solo mesmo, 9, 3, 4, 5, 3. 4, 7, 3. Autorizado pouso, pistão no zero, vento de 300 graus, 03 nós. Pelo pouso, 0 graus, 0 na 0. Pela possível esfera turbulência do Boeing da Gol, autorizado com os pistão no 7. Vento variável 02 nós. Hoje o altímetro no 09. Gol no 092. No solo, aos 43, olha para a pista no controle solo, na frequência no 21 decimal 9. Confirme as condições da pista. 1219, as condições estão ok, estão ok, um pouquinho para frente da marca de mil, está chovendo. Entre essa informação, Gol 092 e 0219 está presente. 19, mas aqui nós estamos livrando, aqui já não chove mais, é só um pequeno trecho. Gente, muito obrigado pela informação. Que decolado aos 44, sendo o de Salvador, na frequência no 20, decimal 80, Oiroche está presente. Vai chamar o controle 120, decimal 8, Oscar Maquiagem.